Cantem assim comigo, ó. Eu quero as mãos lá em cima, pra gente deixar marcado esse momento. Meus beijos, calor dos meus braços, perfume.